Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita, através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora também pela internet, queremos levar até você os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e também com as mulheres, falando também da vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns, principalmente mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reativar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica, a razão e a fé, que se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos tão prejudicial para a nossa vida. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Mais uma vez, pedimos licença para entrar em seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. O nosso convidado hoje aqui é o nosso amigo Juliano Posati, e ele, o tema será Chico Xavier, o homem do futuro. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar sobre Chico Xavier, sobre essa ótica, assim, que eu achei até ontem muito bacana quando o Juliano estava fazendo a palestra, que ele falou que Chico Xavier é um homem do futuro. E escolhendo esse tema para falar aqui hoje, porque a gente sempre fala sobre Chico Xavier, sobre a vida de Chico, e sobre o homem do futuro, é muito interessante, porque realmente, quando a gente analisa, a gente vê que Chico era um homem que estava vivendo no futuro, né? Já vivia o futuro. Talvez fosse porque ele já era regenerado, né? Vivendo num mundo de expiação e provas. Então o Juliano vai conversar conosco aqui hoje, sobre isso. Ligue para nós, 39419750. É esse mesmo, Inácio? 39419750. Participe também das nossas mídias sociais aqui, WhatsApp, Facebook e que o Rodrigo, YouTube também, que o Rodrigo vai falar para vocês ali agora. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da rádio. Tem que baixar isso, não está dando microfonia aqui no estúdio. Bom dia para você, nosso querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M, e para você da nossa rádio Vivência Espírita. Um bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo a gente aqui no YouTube Live, aqui no YouTube ao vivo. Quem já está participando com a gente aqui é o Daniel Melo, Paulo Quintanilha, o Écio Sérgio, já está ligado aqui com a gente, já está mandando mensagem. Manda para a gente perguntas, para a gente passar aqui para o Juliano. No final a gente vai sortear dois kits também lá do Posati, então do circo. A gente vai sortear para quem participar, mandar perguntas, compartilhar. E a gente vai definir a pergunta para sorteio aí durante o intervalo, para vocês irem participando. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com o Juliano Posati. Bom dia, Juliano. Bom dia, Rodrigo. Estamos ligados? Tá, né, Inácio? Tá funcionando aí o microfone do Juliano? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, amigos. Bom dia você que acompanha essa programação. Então, nós vamos pedir um momentinho agora de atenção, que essa música possa elevar as sintonias do teu coração. Já nesse domingo de manhã, quando a tua mente já descansou da agitação do dia a dia da semana, do corre-corre, você já teve um sábado para se desconectar dessa semana, e hoje é um domingo gostoso, aqui em São José, chuvoso, e como a chuva que cai, que o seu coração agora possa se abrir para as emanações de uma chuva de luz que o plano espiritual quer trazer para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Entre nessa sintonia através dessa melodia, abrindo seu coração, abrindo a sua mente, permitindo que cada gota de luz que os nossos benfeitores trazem nesse momento pelas ondas dessa rádio, pelos sinais da internet, na transmissão ao YouTube, que as ondas de amor, que as gotas de luz façam chover, irriguem as novas ideias no seu coração, na sua mente, fazendo florescer novas atitudes, novas posturas, mais coerência, mais ousadia, mais dinamismo para a realização de um novo mundo. Um mundo anunciado pela obra de Chico, um mundo antevisto por esse homem que pisou o nosso chão brasileiro, que andou no nosso meio e que nos fez, por um segundo, refletir sobre o potencial do ser humano. Que essas gotas de luz continuem a cair no seu coração ao longo de toda essa programação. Assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Chico Xavier, o homem do futuro. E mais uma vez nós estamos aqui com o Juliano Posati, que é de Jundiaí. Ele, depois de 20 anos no mercado de comunicação integrada e marketing, ele descobriu o seu propósito de vida, que é o cinema. E vamos entrar então nesse assunto. Falar que o propósito de vida dele é o cinema é meio assim, é muito pouco, porque tudo quanto você... Ele é espírito que baixa. Não, tudo quanto é centro, pelo que a gente já conhece dele. Fólogo, né? Fólogo não sou. Não, embora ele fale sobre isso, mas ele não gosta de ser chamado de fólogo, não. Fólogo. Ele já tem um pensamento diferente disso. É porque assim, sabe qual é o meu problema? Ufologia vem de UFO, UFO, que é Unidentified Flying Object, objeto voador não identificado. E eu sou da opinião de que os objetos já estão identificados. A gente já sabe o que é. Então não me interessa saber sobre uma coisa que não está identificada. Me interessa saber se uma coisa que está identificada, me interessa conhecer a filosofia das civilizações que foram capazes de construir aqueles objetos voadores. É muito mais do lado filosófico, né, Juliano? Ah, com certeza, com certeza. Até porque ficar caçando luzinha à noite no céu não muda a vida de ninguém. O que muda a vida da pessoa é entender o que levou uma civilização a avançar filosófico, moralmente, para chegar naquele ponto. Uhum. Não, mas é quer dizer, é uma coisa assim que você nem discute mais. Não é questão de... Aí, de repente, a gente fala, não, ele não é ufólogo. Aí, de repente, acho que você está contra. Não tem nada a ver, né? Não, não. Muito pelo contrário. Talvez você já tenha dado um passo a mais no sentido de falar... Ó, isso eu não me preocupo mais, a minha preocupação já está na frente. O que eu posso tirar disso com aí? Com certeza, né? De uma importância capital o trabalho da ufologia, o trabalho de caras como a revista UFO, por exemplo, um trabalho capital, excepcional. Mas ele é um primeiro passo, é uma porta de entrada. Uhum. A partir daí você precisa continuar galgando esses degraus, porque senão você fica estagnado. É, mas o Chico, em 1954, e depois ele reiterou em 1986... que o ano 2019 seria o ano onde nós estaríamos em contato com os seres de extraterrestres, os ETs, e entraria em contato com seres de outro planeta. E o que você fala disso? Você pode falar disso? O bom é a gente reiterar que o Chico estabeleceu o ano 2019 como uma meta Né? Segundo ele, a espiritualidade estabeleceu 2019 como uma meta para que não houvesse uma guerra nuclear. Veja, com um arsenal de 16 para 17 mil ogivas nucleares, uma guerra nuclear significa reset. Começa tudo de novo, volta lá para mundos primitivos. Né? É aquele filme Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos, total, volta tudo. E que a partir de 2019, não havendo essa guerra, os avanços aconteceriam numa velocidade muito maior. Agora, vamos parar para pensar. Eu comecei em 1999 a trabalhar com propaganda. Na época, olha só, a gente fazia propaganda de uma coisa chamada Bina. Se você que está nos ouvindo, se você sabe o que é Bina, você acabou de entregar a sua idade. Bina. Para você que nasceu dos anos 2000 para cá, Bina era uma caixinha que ficava do lado do seu telefone, que você ligava na telefônica ainda, para liberar uma coisa chamada identificação de chamada. E você sabia quando era um vendedor ou o seu namorado ligando. E a gente fazia campanha de Bina, fazia o anúncio. E como é que a gente fazia o spam naquele tempo? Por fax. Spam. Explica para os nossos ouvintes o que é o spam. Outra coisa é o fax. Outra coisa é o fax. Fax. Eu também não está sabendo mais o que é. Para os mais vintage, nós temos que explicar o que é o spam. E para os mais novos, tem que explicar o que é fax. Não, e tem um outro mais antigo ainda, que é o bip. Bip? Nossa senhora, que é o tataravô do WhatsApp. Olha, a vantagem do bip é que não tinha fotos de nudez. Não tinha como você mandar fotos de nudez. O Beto aqui, que trabalha com a gente aqui no microfone, aqui, nos telefones, atendendo o telefone. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Sim. O Beto, ele virou aqui pra mim e perguntou: Rodrigo, você tem alguma forma, aqui antes do programa, né? Você tem alguma forma de passar um disquete pro computador? Pra quê mesmo? Pra pendrive? Disquete. Eu falei, o que é isso? O que é disquete? Dá uma olhada. Cara, se a gente pensar nos últimos 20 anos... Não aqueles bolachão, né? Aqueles pequenininhos. Se a gente pensar no avanço que nós tivemos nos últimos 20 anos, você imagina o que vai ser acelerar esse momento agora. Mas, o Luciano, eu trabalhava numa empresa famosíssima. Quando saiu a primeira caneta esferográfica, eles deram uma caneta esferográfica e quando você precisava... Acabava a carga, você tinha que ir lá no almoxarifado pedir a carga. A carga, é. Tinha que fazer a requisição para pegar a carga da caneta esferográfica. Então você vê que tempo, como mudou o nosso tempo. Né? Mudou muito. Então é muito importante a gente focar nessa questão da meta, porque a gente nutre uma esperança de milagre, talvez por séculos de catolicismo capitalista, né? Onde a gente tinha que ficar barganhando com o santo, barganhando com os entes, né? Me dê isso que eu te dou aquilo, eu pago essa promessa, eu faço isso. A gente tem séculos nesse costume de esperar que os milagres caiam do céu. E transição planetária não tem a ver com esperar. Né? Eu me lembro outro dia, me perguntou numa rádio, o que a gente pode esperar para o dia 20 de julho de 2019? Não espere nada, criatura, faça, toma uma atitude. Bota a mão na massa. Mude, bota a mão na massa. E o Chico nunca disse que em 2019 nós teríamos contatos diretos, mas ele disse que a partir de 2019 estaria autorizado pelo nosso Cristo planetário o início dessa relação com outras comunidades da nossa galáxia. Relação essa que já está acontecendo em outros planos para aquelas pessoas que estão sintonizadas. Porque a mediunidade... ela tem um aspecto não local. A mediunidade, ela tem um aspecto não local. Você tem a possibilidade de entrar em contato com seres multidimensionais, com espíritos, com entidades que estão à disposição, que estão bem intencionadas a contribuir com o nosso processo de evolução e de transição planetária. É, que nem você uma vez teve uma palestra aqui que eu fui ouvi-lo lá na Câmara Municipal, onde você está dizendo que o progresso espiritual ainda não é tanto devido a uma série de armamentos bélicos, principalmente os atômicos, que existem no nosso mundo. Uhum. Isso é uma verdade? Você pode confirmar ou não a esse respeito? Sim, eu gosto muito quando a Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, comenta que a tecnologia nem sempre é uma coisa boa quando você não tem um direcionamento filosófico. Então, para aquele que está correndo por um abismo, melhor ele ir a pé do que de Porsche. Sim. Porque com o Porsche ele vai chegar mais rápido no abismo e vai se estrepar mais rápido. Então, é importante que a gente entenda que o desenvolvimento equilibrado precisa trazer tecnologia como ferramenta, mas essa tecnologia como ferramenta precisa estar a serviço de uma visão filosófico-espiritualista desenvolvida. Porque só a tecnologia pela tecnologia, com os nossos instintos primitivos, a nossa natureza mais evoluída ainda, é uma verdadeira arma, é um verdadeiro problema. Eu fiquei muito, mas muito emocionado na sexta-feira. Eu vou fazer um jabá aqui, mas não estou ganhando... Fica tranquilo. Não estou ganhando nada por isso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós, como humanidade, estamos ganhando tudo. Eu provei um hambúrguer vegano, feito completamente de plantas, ou seja, sem nenhum tipo de produto animal. Chama-se Futuro Burger, da Fazenda do Futuro, na sexta-feira. Eles acabaram de lançar uma tecnologia que combina proteína de soja, beterraba, grão de bico, texturizador, sabor, etc. e tal. E eles falam, olha, um hambúrguer feito de plantas com sabor, cheiro, textura de carne. E eu, como vegetariano, estava na expectativa disso aí. Por que que estava na expectativa disso aí? Porque sinto falta de comer carne? Não, sinto falta de ter opções. Hoje o nosso planeta ainda não tem opções. Agora veja que coisa. Gente, um sabor incrível, uma textura incrível, um cheiro incrível que tem esse produto. O que que é isso? Isso é a tecnologia, é o conhecimento que desenvolveu tecnologia, que desenvolveu o produto de uma empresa que faz parte do mundo de regeneração. Porque se a gente voltar na pergunta 129 do Consolador, quando pergunta-se para Emmanuel se estaria correto nós nos alimentarmos de carne de animais, Emmanuel vai falar que é um erro tremendo, de proporções tremendas, se alimentar dos despojos sangrentos de nossos irmãos superiores. Isso é frase de Emmanuel. Inferiores. Você, então, veja, só que ele vai dizer assim, só que nós temos o problema da economia, que ainda está baseada na agropecuária, mas ele diz assim, nem por isso devemos cessar o nosso esforço contínuo de busca de alternativas para que num futuro, ele fala assim, consolemos-nos com a visão do futuro. Meu amigo, o futuro para você que é espírita que está nos assistindo, você, pelo amor de Deus, solta esse freio de mão. O futuro já começou. O futuro é agora, porque a tecnologia já nos trouxe para um momento da história onde nós temos alimentos de qualidade nutritiva, de qualidade de sabor, tudo para que a gente possa assumir uma nova postura. É uma questão de princípio de correspondência, é uma questão de hermetismo. Nós olharmos para essa questão com mais atenção, porque a gente que é espírita tem uma mania de fazer uma seleção natural, né? A gente pega de Emmanuel o que nos interessa, a gente pega de André Luiz o que nos interessa. O que nos interessa, não nos interessa, a gente vai para baixo do tapete e finge que eles nunca falaram. É como a questão dos extraterrestres que você estava falando. Poxa, quem deveria ter levantado essa bandeira eram os espíritas, era o movimento espírita, que está com essa informação há mais de 200 anos, do espírito da verdade, todos os orbes são habitados. Por que que nós estamos fazendo com isso, né? Para não deixar assim, só ele sem falar nada nesse sentido, sem dar resposta, eu e o Rodrigo vamos comer esse sanduíche de beterraba aí que ele está falando, viu? Porque nós já somos vegetariano não praticante, mas nós vamos. Vegetariano não praticante. Nós somos vegetariano não praticante, mas nós vamos experimentar, né? Eu já comi já em São Paulo, um hambúrguer vegetariano assim, cara. E ele tem até, ele fala assim, com bacon vegetariano. Falei, como assim bacon vegetariano? Aí eu fui comer, você tem o gosto do bacon, você tem a textura, o jeito de mastigar, né? De colocar de morder daquele jeito do bacon. Só que é, acho que shiitake, alguma coisa assim que eles fazem de uma forma que parece um hambúrguer de verdade, sabe? Um hambúrguer normal, né? Mas eu também sou, Jorge, eu também sou vegano, mas não praticante. Não praticante ainda. Não praticante. Mas nós vamos chegar lá. Eu estou com o Emmanuel, estou me consolando com a visão do futuro, que em breve os senhores vão se emendar. Não, quando o Eurípides Bazanuf encontrou com Jesus, que Jesus estava chorando, aí Eurípides perguntou, o senhor está chorando pelos homens que conhecem o evangelho e não praticam? Pelos homens que não conhecem o evangelho, ele falou, não, estou chorando pelos que conhecem e não praticam. Então, eu e o Rodrigo estamos só assim, né? Emmanuel está triste com a gente, não é por causa que a gente não conhece, é porque a gente conhece e não pratica. Tá certo. Mas, o Juliano... Aliás, ele não poupa a gente, né? Porque eu me lembro de, em O Pensamento e Vida, ele diz que nós somos responsáveis pelo mal que ocorrer em consequência do bem que deixarmos de fazer. Não, assim, ó, é aquela coisa, não dá para alegar não conhecimento, não dá para alegar inocência ou não ciência com Emmanuel, porque ele bate de todo jeito, para todo lado, às vezes eu me sinto, lembra antigamente botava assim a criança em cima do colo, baixava as calças e dava ali com a pedagogia aplicada na região pedagógica. Basta pegar aquele livro Emmanuel, que é o primeiro livro do Chico Xavier, né, escrito por Emmanuel. Cara, ele bate em todo mundo, cara, mesmo. É muito bom esse livro. Ele bate. Ainda bem que ele tá voltando como educador, porque se voltasse como político ia ter guerra. Mas, ô Juliana, como é que você pode explicar para a gente, que os espíritos conhecem, que nós somos espírito e da onde viemos esse espírito? Porque nós sabemos que a carne veio da carne, agora é o espírito. Também não é um extraterrestre que a própria Mônica, quando esteve aqui com a gente, fala, nós somos extraterrestres. Só que nós precisamos entender que somos que nosso espírito veio de outro planeta, veio de outro lugar, de outro planeta, que nós não sabemos de onde. Como é que a gente pode conviver com essa, essa aceitação de que nós somos de outro mundo, ou espírito? Eu costumo brincar assim, é só olhar para as costas do seu corpo espiritual e ver se está escrito lá, Made in Planeta Terra. Quem já está participando aqui com a gente é a Juliana de Oliveira, mandando bom dia aqui no YouTube. Quem está aqui também é a Tyron Asunuma, também mandando bom dia. A Doli Cassal participando. O John Sawan, mandando bom dia. O Zé do Espírito Santo, mandando bom dia a todos os amigos do Vivência Espírita e ao palestrante. Deus ilumine a todos, tema muito interessante. E quem está aqui também participando com a gente foi o Renato Mota, que trouxe o Juliano. Ele é o responsável pelo grupo de ufológico dele por organizar esse evento e trazer o Juliano aqui em São José dos Campos. E agradece pelo evento maravilhoso de ontem na AME. Foi muito elogiado. Eu falei sobre pluralidade dos mundos e o Juliano sobre exoconsciência. Né? Seria até legal a gente explicar, Juliano, o que é a exoconsciência agora para os ouvintes também. E ele fala que está sendo muito comentado. Fico muito agradecido mais uma vez pela presença dele e família. Pessoa muito iluminada, desejo sucesso sempre a toda a equipe da casa, Vivência Espírita, pela parceria mais uma vez. Ao Jorge, Rodrigo, grande abraço a todos e até uma próxima. Abraço ao Juliano e a toda a equipe do Vivência Espírita. Legal, Renato. E estava também sua esposa, o filho também do Juliano, estava lá participando. Família em peso aí, né, Juliano? Como a gente acaba viajando muito no muito final, eu disse o Jorge aqui que eu sou espírito que baixa em todo centro, né? Mas eu baixo em centro, baixo em evento, baixo em praia. Rapaz, eu baixo em muito lugar, viu? E aí a gente acaba meio que fazendo um programa de família sempre, né? E a minha esposa também faz parte do movimento, então a gente está junto mesmo em tudo. E o meu filho se diverte em qualquer lugar. Qualquer praça é praça para ele. Juliano, antes da gente, nós estamos para ir para o comercial. E eu queria, mais uma vez, então, parabenizar você pelo documentário, que a gente pode considerar documentário, filme, tudo junto, Quando Eu Lembro Chico Xavier. Quando você esteve aqui a outra vez, foi sobre isso, mais ou menos, que nós falamos, não tinha sido lançado ainda, você prometeu que vinha uma, algo muito interessante para a gente, né? E quando fala de Chico Xavier, a gente fica meio assim com o pé atrás. Por que que a gente fica com o pé atrás? Porque Chico Xavier tem dono, eu acho, né? E todos nós somos donos de Chico Xavier. Uhum. Então, qualquer falha que existir em relação a Chico Xavier, o cara vai ser crucificado. Não tem jeito, né? Então, a gente fica aguardando, aguardando o que vai chegar. E o que você colocou para nós aí na mídia foi algo excelente, eu acho, de excelência mesmo. Emocionante o documentário. E ainda, logo que saiu, você já liberou para a gente no YouTube, para todo mundo ver de graça. Quer dizer, tem os DVDs para comprar, né? Normal, mas você já liberou de graça. Quer dizer, eu acho que era um filme que deveria estar nos cinemas mesmo sendo prestigiado. Nas telas grandes, para tela grande mesmo, para ser prestigiado. Porque quando a gente pensa que a gente já conhece tudo, quando a gente pensa que a gente já se emocionou o suficiente com Chico, a gente se emociona muito mais. Que para quem não viu ainda o documentário, estão lá, além das cenas que foram criadas para o filme, dos personagens, né? Temos Geraldinho Lemos, Carlos Baccelli, John Halley e o nosso grande repórter Saulo Gomes, os três numa mesa, numa casa bem de época mesmo, conversando sobre Chico e nos deixando muito emocionados sobre cada assunto que eles trataram ali. Então, e duas participações, Dona Nena Galves e Dona Guiomar Albanese. Exatamente, as duas que conviveram com Chico Xavier nessas idas e vindas de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. Dona Wanda Juviano também, nossa. Também. Que quase ninguém conhece a Dona Wanda, né? Wanda todo mundo conhece de nome, mas assim, pra ver. Dona Wanda talvez tenha sido a primeira médium que psicografou junto com o Chico Xavier lá no Luiz Gonzaga. Psicografavam os dois lado a lado. E aí você trouxe algo assim muito de qualidade, de uma qualidade muito assim, excelente para todo mundo. E as pessoas que não viram ainda, o Rodrigo vai colocar aí, tá, Rodrigo? Coloca de novo no Vivência aqui o link aqui para as pessoas assistirem outra vez. Ó. É 1 hora e 21 minutos de documentário, mas passa rapidinho. Se você colocar, você não tira mais. Você vai até o final. Né? Porque a gente entra na internet, o pessoal da internet é muito apressado, ele quer ver as coisas de uma vez só, né? A gente não embarca nessa, né? A gente faz as coisas com o tempo que precisa. O Rodrigo é esse pessoal da internet, né? Esse pessoal que é agitado pra caramba. Quando ele veio pro programa Vivência Espírita, que eu falei, você vai pro Vivência Espírita ir com a gente lá ajudar? Aí ele falou, vou, eu já posso dar umas opiniões? Ele tava em Uberaba comigo. Quando foi, era num dia de sábado, quando foi no domingo, ele tava com a lista, lá em Uberaba, comigo com a lista. Ele falou, eu acho que você deve mudar essas coisas, inclusive o horário, 2 horas é muita coisa, ele falou pra mim. 2 horas é muita coisa, devia passar aí pra uma meia hora e tal. Falei, não, espera, vai lá primeiro no programa ajudar a gente, né? No primeiro programa que ele veio, quando ele saiu daqui, falou, rapaz, muda aquele negócio das 2 horas, 2 horas é muito pouco, não dá não, entendeu? Porque aí, é isso que a gente fala, às vezes você vê uma hora ali, acha, nossa, você vai ver um filme mesmo, de verdade, uma coisa emocionante, muito boa. Olha, eu digo, todo mundo tem o direito de ver esse filme, é isso que eu tô falando, tem o direito, né? Não digo dever não, falo direito, porque direito é uma coisa que você faz com prazer, né? Que você usa com prazer. Então, faça isso e eu queria falar ao vivo aqui, porque ele prometeu pra gente algo de qualidade quando ele veio aqui outra vez e realmente ele trouxe isso pra gente. Né? Parabéns, então. Eu tenho que agradecer vocês do Vivência Espírita, tenho que agradecer de coração. Tenho o direito, né? Tenho o direito de agradecer, porque eu estou agradecendo com prazer, não como dever. Mas agradeço de coração também todos os ouvintes, porque na nossa última visita nós ainda estávamos em campanha pelo filme. Esse é um filme que foi realizado com patrocínio coletivo, vamos dizer assim. Nós enxugamos todos os orçamentos possíveis. Ele não foi ao cinema justamente por conta desses orçamentos, né? Você hoje tem uma taxa perto de 200 e tantos dólares por sala de cinema que você tem que pôr um filme para exibir, então só aí já dava mais do que o orçamento do filme. Mas a gente acredita muito nessa difusão pela internet. Então agradecer porque nós fizemos campanha, nós tivemos muitos colaboradores aqui da região de São José dos Campos, e o filme é resultado desse esforço coletivo que a gente encabeçou, a gente só foi a ponta da lança, né? Mas uma ponta de lança não tem força sem um cabo bem comprido. E nós tivemos um cabo muito comprido nos dando suporte para esse filme. E o curioso é que, em geral, todos os programas em vídeo do canal da Posat Filmes têm uma média de 98% de aprovação. E quando lembro de Chico, bateu esse recorde, porque ele tem 99,8% de aprovação. São absolutamente todos os comentários. Não sei se você consegue ver aí quantos comentários, talvez clicando nele, ele já tem. Ele foi para as plataformas, ele está nas plataformas digitais, como NetNow, Vivo, Google Play. São mais de 10 mil likes e nós temos alguma coisa... Deixa um pouquinho para mim aí, Jorge. Nós temos alguma coisa com uns... Mais de 572 comentários. Mais de 570 comentários. É muita coisa. E eu acompanho todos os comentários. Todos, absolutamente todos são positivos. É um desafio, hein? É um desafio. E recentemente nós recebemos um depoimento que eu faço questão de compartilhar com todos vocês que nos ajudaram a fazer esse filme, que investiram com a gente nesse filme. É um diretor de um instituto de educação, diretor do Instituto de Comunicação, falou que tem vivido assim, momentos de luta contra a depressão muito fortes por conta do estado que a nossa educação está nos dias de hoje. E ele me respondeu, Posat, ele disse assim, todos os dias eu assisto quando lembro de Chico. Se não assisto inteiro, assisto os trechos. E a vida desse homem me inspira e me motiva a superar a depressão, a levantar todos os dias e lutar as lutas que estão reservadas para mim. Todos os dias eu tomo uma pílula disso daí. É uma pílula motivacional, por assim dizer. E aí ele brincou, esse mini moderno evangelho do lar que eu tenho feito tem me ajudado a resolver essa questão. Esse é o tipo de coisa, gente, que não tem preço e que é graças a todo mundo que ajudou a fazer esse projeto. Bacana. E eu queria lembrar também que eu lembro quando a gente fez o 10º encontro, a gente organizou assim, todos os espíritas aqui da região, não foi uma organização só do Vivência Espírita, mas foi de todo mundo. É, o 10º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. E eu lembro que o Juliano, desde aquela época, já estava estudando, estava pensando, a gente estava conversando, que ele estava procurando alguma fazenda por aqui para fazer o filme. Ou seja, eu lembro desde o comecinho, quando estava surgindo a ideia, claro que a ideia deve ter surgido muito antes, mas... A ideia surgiu em 2013, antes de lançar o Data Limite. Olha só, eu lembro, isso foi em 2017. Né? Então, eu lembro que você já estava procurando um local, uma fazenda. E aí, quando eu assisti, né, o resultado, eu vi exatamente aquilo que você tinha comentado que estava planejando fazer. Ou seja, tudo aquilo, você falou, eu estou procurando um lugar que vai dar um espírito, que apareça aquele lugar, aquela roça da mineira, assim. E eu vi tudo aquilo na produção final. Então isso mostra que você conseguiu refletir aquilo que você estava planejando, né? Muito, muito bom. Você sabe que tem um autor de... Eu sou da área de planejamento estratégico. Tem um autor chamado Acoff, que ele disse que planejar é criar o futuro desejado. É um exercício de criar o futuro desejado. Se a gente olhar para o lado filosófico, isso tem implicações magníficas, né? E ontem nós falamos um pouco sobre isso, sobre cocriação ao lado de seres multidimensionais, espíritos, mentores, extraterrestres. Tem muita gente que acha que tem que fazer, seguir como se fosse assim uma chama, uma sarça ardente, que os espíritos chegam dando ordem. Não, é uma cocriação, é um trabalho em parceria. Você trabalha junto. Eu me lembro, Rodrigo, em 2016... Meu filho tinha acabado de nascer, portanto você vai saber do que eu estou falando, né? Porque a tua também acabou de nascer. Eu estava acordando uma média de 5 horas da manhã para tomar banho, né? Porque a gente já não dorme mesmo, então pá, toma um banho às 5 e está tudo certo. Eu estava 5 horas, fui para o banho e estava indo começar o meu trabalho. Foi a primeira vez que nitidamente eu soube diferenciar a voz de um dos nossos mentores espirituais, que é o general Alfredo Macir Uchoa, durante o banho. E eu achei que aquilo não tinha o menor cabimento, porque durante o meu banho entra aquela voz com uma flecha na minha cabeça e diz assim: olha, você precisa pedir ao Paulo, que é filho dele, a documentação de Alexânia que está lá em casa. Falou assim, inconfundível. Passou algum tempo, eu conversei com o Paulo, estudei toda a obra do general, fui conversar com o Paulo. E aí o Paulo olhou para mim e falou assim: ah, eu acho que então o papai está me puxando a orelha. Foi me mostrar, ele tinha lá todas as vigílias e todas as palestras do general Uchoa, gravadas em fita, cassete, um outro vintage aí para o nosso dia de hoje, que nós estamos falando do futuro, mas só estamos falando do passado até agora. Mais de 40 fitas com todas as palestras. E ele falou: vamos começar esse processo. O processo enrolou aqui, etc e tal. No início desse ano, ele conversa com a filha do general, e agora em 2019, veja, falando uma frase que ele me disse em 2016. Em 2019, o general Uchoa diz assim, o filho dele: e nós decidimos fazer de vocês aí do círculo os depositários, os herdeiros disso. Então nós estamos doando esse material para vocês digitalizarem, organizarem esse acervo do general Uchoa. E ele fala isso, eu trago o material para Jundiaí. Na nossa reunião, mas não olhei o material, no, na correria não olhei o material. Sabia que tinha muita coisa boa, mas não olhei. Na nossa reunião mediúnica, os espíritos falam assim: olha, nós estamos terminando agora o módulo de estudo sobre o Jung no círculo. Aí vai entrar tem um outro módulo no meio, depois nós vamos fazer um módulo sobre religiões. Eu falei: pô, que bacana, mas o que será que vai entrar no meio? Eles não falaram. A hora que a gente abre as caixas, fitas de palestras, artigos, conferências proferidas pelo general Uchoa em espiritualidade. Eu falei assim: gente, o fundador do círculo quer dar aula na plataforma dele. Agora veja, é um emaranhado de coisas esse negócio de planejar o futuro, porque quando ele me falou isso, não existia o círculo. Quando ele falou: vai lá ver a documentação de Alexânia, não existia o círculo. Não existia esse projeto, não existia o documentário no meio de nós. Então, essa cocriação, essa parceria com os seres espirituais é extremamente importante. E agora, tem que haver uma relação de confiança e também uma relação de disponibilidade. Porque, às vezes, nós não vamos compreender as coisas na linearidade do tempo, dos projetos. Às vezes vai vir umas coisas que vai parecer sem pé nem cabeça. E o que precisa? Precisa de consistência ao longo do tempo. Isso que precisa. Precisa fazer o trabalho todo dia. Dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dia. Consistência ao longo do tempo. Relações de confiança se estabelecem com essa equação. Consistência ao longo do tempo. Vamos para um intervalo comercial aqui, porque já está passando a hora. Daqui a pouco quem está atrapalhando aqui a gente no comercial é um publicitário, né? É um que cuida dessas coisas o tempo todo. Salve os patrocinadores. Exatamente. Salve o patrocinador. Mas aí é legal demais conversar com ele, por isso que a gente fica enrolando aqui. Vamos para o nosso intervalo, e a música que nós vamos colocar aqui agora é Chico Simplicidade, que é uma música fora de série também. Instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Nossa amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão. Trazer mensagens do além de caridade e perdão.

E nós estamos aqui com o Juliano Posati, de Jundiaí, falando sobre Chico Xavier, o homem do futuro. Rodrigo, você definiu a pergunta para sorteio já? Para a gente passar para os nossos... Já. A gente vai colocar aqui para os ouvintes, deixar a sua opinião. Em uma palavra, defina Chico Xavier. Ou seja, para você, qual a definição de Chico Xavier? O que significa Chico Xavier para você em uma palavra? Então, deixe aí seu comentário e a gente vai sortear, então, dois kits. É isso, Juliano? Se você puder comentar. Isso aí, dois kits que são... É um DVD do Quando Lembro de Chico, um Moleskine do Quando Lembro de Chico e uma sacolinha bem bonita, que sabe que mulher gosta de sacola de papel. Tem a caneca também, né? Ou não? A caneca não veio porque acabou, esgotou. Eu sei, eu tô querendo essa caneca há muito tempo. É muito legal. No caso aí, Rodrigo, só corrigindo, não é deixe seu comentário, é deixe sua palavra, certo? Sim. Né? Porque você pediu em uma palavra só. Um trecho aí, não, um testemunhal. O que é que Chico Xavier representa para você, mas em uma palavra. Uhum. Se abrir quatro, vai vir com 40. Exatamente. Sabe, né? Olha só, lembrando também que nós temos o CD do Momento Espírita, né, que é doado para o nosso ouvinte lá. Então nós teremos três brindes hoje, certo? Três brindes. Tem o CD também. O CD do Momento Espírita. Falar em Momento Espírita, o Mário Vinhas falou para mim que já chegou na livraria Casa do Caminho, Momento Espírita 33. Então a gente tem que ir lá buscar para passar aqui também para o povo. Né? Juliano, voltando aqui à nossa conversa, que nós nem começamos ainda. Ainda a falar do tema. Por que Chico Xavier é um homem do futuro? Olha, quando eu produzi o documentário Data Limite, junto com o Fábio e Rebeca, dois amigos nossos, eu digo para vocês assim, que o mais interessante que a gente ouvia era quando desligava a câmera, eram as conversas de bastidores. Daí que veio a ideia de fazer esse filme. Justamente porque quando você começa a ler as coisas do Chico, e eu sou um estudioso, vamos dizer, recente, mas bem intenso, né? E você começa a perceber que as coisas que estão ali não são pensamentos do passado. Eles alavancam realmente a nossa mente para o futuro. Eu tenho a impressão de que o grande testamento de Chico Xavier é um testamento do mundo de regeneração. Chico Xavier veio para trabalhar por esse momento de transição, para levar a nossa mente para esse momento futuro, onde nós precisamos desempenhar o protagonismo da nossa própria vida. Então, Chico não é um homem do passado. Chico não é um homem que ficou restrito aos capítulos de uma história que se foi. Ah, ele tem uma importância histórica. Não, ele tem uma importância presente. Porque as mais de 500 obras dele, e eu vou fazer um esforço para ver se chego aí até os 50 anos com todos os 513 livros em dia do Chico. É meta. Tenho 14 anos para fazer isso, já estou pondo essa meta. Esses livros apontam para o futuro. Eu vou dizer uma coisa para você, Jorge. Eu estava conversando com o John Harley e eu vi... O John tem duas biografias já escritas do Chico, está trabalhando na terceira, O Voo da Garça e Nas Trilhas da Garça, que são excelentes. Em O Voo da Garça, ele conta que o Chico, quando estava psicografando o Nosso Lar, teve uns momentos, porque o Chico saía, né, do corpo, uhum. A psicografia era mecânica, ele meio que assistia a uma novela do que estava sendo psicografado, como ele descreve, que foi há 2000 anos, e quando ele volta, ele vai ler o que, que o Espírito, né, botou em texto. E diz que quando chegou no capítulo Bônus Horas de Nosso Lar, o Chico começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Ele falou assim, isso aqui está parecendo a viagem na maionese. E essa disposição, indisposição mental, essa dúvida... começou a prejudicar o trabalho de psicografia, porque a mente é a base da mediunidade. O André Luiz falou, olha, você está aí agora com essa boca atrás da orelha, isso está dificultando as coisas para a gente. Ele, com Emmanuel, decide tirar o Chico do corpo uma noite, levar até Nosso Lar para ele ver um pouco, porque ele estava achando que tudo aquilo ali era feio. Gente, 1939, 40, ele estava achando aquilo ali tudo ficção científica, né? Tava demais para ele. E eles levam para ele dar uma olhada, para dar uma reforçada justamente naquela firmeza mental que era necessária fazer para fazer a psicografia do livro. Diz que ele não... Aí tem um detalhe muito importante da história. Que ele não foi autorizado que ele visitasse os prédios da governadoria de Nosso Lar. Ele ficou só na periferia, porque, segundo o que ele descreveu para o John, ele não tinha méritos suficientes para visitar a governadoria. E eu tenho que ouvir um monte de espírita falando que desdobrou e foi bater papo com o Clarencio. Você fala, certo, certo, vamos deixar por isso. Isso é só um parênteses. Bom, diz que ele chegando, era noite em Nosso Lar, eles estão na periferia, existe, e aí ele descreve para o John canteiros de flores que tinham uma luminescência, eram flores de um multicolorido fosforescente. Olha só, multicolorido fosforescente. Aí você fala, bom, interessante, 1939. 2015, portanto, mais de 70 anos depois, a Walt Disney Corporation lança o filme Tomorrowland. Uhum. Tomorrowland é uma cidade que fica numa dimensão diferente, que está mais ou menos uns 100 anos à frente. Qualquer semelhança é mera coincidência. Está uhum. mais ou menos uns 100 anos à frente. Tudo que se inventa lá acaba vindo para cá. Olha que coisa. É Nosso Lar bem feito, é. Né? Bem produzido. Isso. E na cena final, não vou ficar dando spoiler do filme, você assiste aí com o George Clooney. Na cena final, tem um blackout na cidade à noite. E aí aparecem as árvores de um parque brilhando no escuro. Elas são fosforescentes. Aí você vai me falar assim, ah, Posati, mas isso aí, pô, você tá querendo dizer o quê? Só porque apareceu no filme da Disney, você tá validando a experiência do Chico de 39? Não. O cinema é uma arma ideológica. O cinema não dá ponto sem nó. O cinema antecipa as realidades que virão. Tanto é que em 2017, o MIT, Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, anuncia na sua newsletter o desenvolvimento de plantas que brilham. Eles desenvolveram uma nanosolução combinando enzimas que eles estudaram daqueles organismos no fundo do mar que produzem a própria luz. E através dessa nanosolução eles injetaram isso daí em folhas de agrião e essas folhas brilharam por aproximadamente 4 horas. Quer dizer, é uma realidade, não é nada de ficção. Exatamente, o suficiente para que você, com um vaso daquele, pudesse ler um livro no escuro. Agora eles estão aperfeiçoando a tecnologia para estender a luminosidade e a durabilidade para 8 horas. Para quê? Para expandir o projeto de plantas que brilham para a iluminação pública. Isso é um dos principais projetos das concessionárias europeias. Substituir os postes públicos por árvores que brilham no escuro. Chico Xavier é ou não é o homem do futuro? Uhum. É. E aqui no Brasil eles já tinham inventado isso na pescaria, né? O neon que coloca lá, ele já brilha na... Você vê que o Brasil já é um país espiritual, já tá à frente, entendeu? Mas, do MIT e tudo mais. Brincadeira, viu? Não, nesse caso é artificial, né? Nesse caso que a gente tá falando é artificial. Tem uma aplicação é. Social, né? É. No caso da planta, é natural, né? É uma criação, mas é natural. Então essas e outras, e muitas outras, mostram que o Chico Xavier realmente... Tudo que o Chico Xavier escreveu é do futuro. Quando a gente pega o livro A Caminho da Luz, por exemplo, com Emmanuel, né? Onde mesmo as pessoas gostam, quando a gente fala de capela, quando a gente fala de extraterrestre, quando a gente fala de tudo, que a gente veio de capela, né? Muita gente daqui veio de capela e tem esse degredo de capela para formar a gente já pensa de cara essas coisas, assim, no sentido de ver essa visão de futuro que o Chico Xavier tinha. Né? Quando a gente fala de capela. Mas, e muita gente acha, e quando fala disso, todo mundo vai direto no livro Exilados de Capela. Mas, na realidade, o livro do Edgar Amon, que é excelente, Exilados de Capela, ele já é um complemento do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel Chico Xavier. Né? Já é dali. O Edgar Amon já tira dali e dá um complemento muito legal. O que acontece? Lá, ele fala de supercondutor. Né? Ele fala de supercondutor. Supercondutor é o trilho, é o trem andar em cima do trilho, mas não tocar no trilho. É o que acontece aí mais ou menos com aqueles tem, já que tem no Japão. Que quanto tempo demorou para chegar, né? Ele fala da camada de ozônio, que é interessante, da camada de ozônio, que nós só viemos falar de camada de ozônio aqui na década de 80, que antes disso a gente não conhecia. Vamos lembrar que o nosso lá, que a Caminho da Luz é de 1938. Então ele fala da importância da camada de ozônio, quer dizer, coisas tudo futuristas, que só uma pessoa que conhecia o futuro mesmo para falar sobre isso. Mas era o espírito que estava passando, ele só estava anotando. Falou, não, ele era tão importante, espiritualmente falando, quanto os espíritos que se comunicavam com ele. Né? E tem uma coisa muito interessante que é, diante de tanta evidência e de tanta revolução que a obra de Chico Xavier antecipou e ainda vai antecipar, é a gente se perguntar o que é que a gente está fazendo com a obra desse homem. Porque, veja, o Chico disse que o Bezerra, o André Luiz e o Bezerra estavam sugerindo, os médicos do plano astral sugerem lá na época do Pinga-Fogo, que os homens estudassem corações de plástico na substituição de órgãos de tecido físico para evitar rejeição. Em 2010 entra uma empresa francesa que lança o coração de plástico. Daí prevê aí, indica essa coisa das plantas que brilham no escuro. 2017, uma universidade americana mostra isso. Em o livro Mensageiros, por exemplo, o André Luiz fala naquele momento que eles pegam aquela caroninha para a crosta terrestre naquele veículo, e ele fala que o veículo se desloca utilizando fluidos elétricos acumulados. Pô, é um carro com bateria, pô. Quem é que abriu recentemente a patente do carro elétrico? Tesla Motors, empresa americana. Ou seja, pô, nós estamos moscando com a obra de Chico Xavier. Por quê? Porque nós estamos reduzindo Chico Xavier a um personagem folclórico de uma religião absoluta, uma religião institucional, e nós não estamos permitindo que essa obra dialogue com as escolas de saber do mundo, da humanidade, porque essa obra tem condições de revolucionar a neurociência, de revolucionar a medicina, de revolucionar a engenharia, de revolucionar todas as áreas do saber humano. Só que o que nós estamos fazendo? Nós estamos reduzindo ele a um personagem folclórico, e aí a gente fica criando personagens folclóricos, a gente prende ele numa instituição religiosa e a gente não permite que essa obra dialogue. Uhum. Chico Xavier não veio, não é uma propriedade do espiritismo. A obra de Chico Xavier é um patrimônio da humanidade e precisa fazer isso. E nós, brasileiros, precisaríamos dar mais valor, porque se nós olhássemos com olhares empreendedores para a obra de Chico Xavier, quantas inovações o nosso país poderia produzir, quantas patentes tecnológicas nós poderíamos desenvolver a partir das dicas isso de nosso lar. Juliano, fora aquelas coisas que ele falou, que a gente olha claramente que a humanidade não está preparada para isso, né? Com certeza. No nosso livro lá que nós fizemos, Nas Trilhas de André Luiz, que a gente coloca lá equipamentos e aparelhos no plano espiritual, que é interessante aquele capítulo, tem dois aparelhos ali, que um é aparelho para fabricação de ar. Olha só. Uhum. Esse aparelho até hoje não existe. E a ex-presidente estava querendo só encaixotar, né? Quer dizer, poxa, podia criar o ar. Exatamente. Porque você fazer ar-condicionado é uma coisa, né? E se tratando você de transformar, UFO, né? É você pegar importante. Tirar o ar e tirar a água do ar é uma coisa. Agora, você fabricar o ar é uma coisa que ainda está longe do ser humano. E é essencial para uma nave, por exemplo, que vai viajar vários anos entre um planeta e outro, né? É essencial produzir ar. Outra coisa interessante que eu vi lá é o psicotrômetro. Parece que o nome é esse aí, que é o aparelho que põe perto da gente e descobre a psicologia da gente. Você vê, com a moral que o ser humano tem com um aparelho desse na mão, ele ia arrasar com tudo, então não pode chegar ainda. Eu estava justamente fazendo aqui a pesquisa, eu não me lembrava se era psicômetro ou psicoscópio. Psicômetro, psicoscópio, uma coisa assim. É. Já pensou? Aliás, diga-se de passagem, o psicoscópio, o André Luiz fala que ele tem o formato de óculos, né? Uhum. Você põe o óculos e você, o que você enxerga? Uma realidade aumentada do corpo dos corpos energéticos e psicológicos daquela pessoa. Olha, o Google Glass já está hoje trazendo uma realidade aumentada baseada na informação que tem disponível sobre todos nós na rede, na internet. Daí você combinar um pouco de tecnologia Kirlian, um pouco de Gas Discharge Visualization e um Google Glass, chegamos ao psicoscópio. Entendeu? Então você que é um engenheiro brasileiro e está interessado em ter uma patente, não conta para ninguém, tá? Não conta isso para ninguém, mas dá uma olhadinha ali nos mensageiros, nos domínios da mediunidade, leia ali psicoscópio, vai estudar, pega ali as coisas do Google Glass, vai atrás de um cientista russo chamado Konstantin Korotkov, que desenvolveu a técnica de Gas Discharge Visualization, e vai atrás do Simeon Kirlian, que desenvolveu a técnica Kirlian, e você vai materializar o psicoscópio na nossa dimensão. E você pode patentear isso daí, porque isso aí vai ser um produto do mundo de regeneração. Eu sou a favor do empreendedorismo espiritualizado. Então, ou será que nós temos que ficar moscando como brasileiros com essa obra e não pegar as dicas que estão aí? Porque você concorda comigo? É esforço que está faltando para o brasileiro para superar a crise que nós temos nesse momento. É um esforço empreendedor, ou seja, nós precisamos se decidir a realizar. Uhum. E a obra de Chico Xavier tem inspiração mais do que suficiente para a gente inovar e transformar esse planeta. Juliano, até hoje eu nunca assisti um filme, principalmente esses filmes de sucesso de Hollywood aí, esses filmes espiritualistas, que são filmes espiritualistas, como Ghost, que foi fantástico, né? Como os outros, por exemplo, filmaço, né? Sexto Sentido. Aí a gente fala desse outro que você falou agora há pouco aí também. Esses outros que parecem mais ficção, mas até hoje eu não assisti um filme que eu fico olhando. Mas parece que eu já conheço esse negócio. Porque tudo estão nas obras na série Perante o Mundo Espiritual, né? Que é A Vida no Mundo Espiritual. Do André Luiz. Do André Luiz, que são 13 livros, né? Começa em Nosso Lar e termina em A Vida Continua. E aí eu fico falando, até o outro que você falou agora, que é fora de série, né? Que é Amor Além da Vida. Pô, esse pessoal já leu os livros do Chico Xavier. Não é possível. Não é possível que esse pessoal E você sabe que recentemente eu assisti aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que foi produzido pelo Jim Caviezel, né? Ele interpretou Jesus naquele filme do Mel Gibson, e agora esse ele produziu, dirigiu e atuou como Lucas. Rapaz, eu fiquei com a sensação de que eles leram Paulo e Estevão. Aquele filme é extraordinário. E aquele final, para quem leu Paulo e Estevão, fala assim, pô, o cara leu Paulo e Estevão, não é possível. Aí eu fiz esse comentário porque você falou dos de nós moscarmos tudo aí. Quer dizer, a gente não faz, deixa os outros fazer. Tudo bem, os outros podem ter mais dinheiro, pode ser tudo, mas poxa vida, será que a gente não pode partir da iniciativa aqui? Agora esbarra em tudo. Eu estava falando do seu filme. A gente tem mais dinheiro, né? Mas a gente tem a dica. A gente tem informação no mundo do conhecimento, a informação que funciona, pô. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho que fazer juiz aqui. Tem que ser justo. Eu conheço pessoalmente dois cientistas brasileiros, pesquisadores, que estão fazendo muito jus à obra de Chico Xavier. O primeiro deles é o Dr. Evaldo Cabral Júnior, meu amigo particular, que tem investido 40 anos da sua vida em pesquisa de comunicação transrealidade, com o desenvolvimento dos tais aparelhos que nos facilitarão os contatos com esferas desencarnadas. E o trabalho que ele tem feito, nós já tivemos a oportunidade de participar de sessões experimentais. É um trabalho brilhante, não só pelos equipamentos que ele desenvolveu e já patenteou, mas também pela teoria, pelo modelo físico-matemático que ele está desenvolvendo a partir das experiências para explicar o funcionamento do plano espiritual. Dr. Evaldo Cabral Júnior é um brasileiro, pesquisador, cientista brasileiro que precisa ser mencionado. O segundo pesquisador e cientista brasileiro que precisa ser mencionado, que também é meu amigo pessoal, é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Porque a pesquisa que o Dr. Sérgio Felipe fez sobre a glândula pineal, sobre a presença e a função dos cristais de apatita dentro da glândula pineal e os aspectos orgânicos e psíquicos da mediunidade são completamente embasados na obra do André Luiz e vão transformar a forma como nós fazemos medicina nesse mundo, porque já está, inclusive, alinhada com a visão e com as tendências da Organização Mundial de Saúde, que já entendeu que o domínio espiritual precisa ser considerado quando você está falando sobre promoção de saúde. Então, mas teve um brasileiro que ganhou o prêmio de espiritualidade, o Glaser. Sim, Marcelo Glaser. Só que eu não tive a oportunidade de ver ainda em que ramo de atividade ele ganhou o prêmio falando de espiritualidade. Mas tem uma outra coisa também. A própria doutrina espírita nos ensina que esses fenômenos que, vamos dizer, entre aspas, que acontecem, ela acontece em várias regiões. Porque não precisa ser espírita para que aconteça as coisas como está ocorrendo lá em... Haja vista, por exemplo, o que aconteceu com o trabalho intelectual do Dr. Hernani Guimarães de Andrade e do Dr. Rupert Sheldrake na Inglaterra, que ambos estavam falando da mesma coisa com nomes diferentes e na hora que foram registrar a pesquisa parecia que um tinha plagiado o outro e eles nem se conheciam. Isso é muito comum. Inclusive tem um livro que fala sobre reencarnação de um americano. Poxa, que ele falou, olha, a melhor obra para difundir a reencarnação é o espiritismo. Todas as obras do espiritismo, ela já é um estudo avançado sobre reencarnação. E só que a gente fica aí achando que nós estamos falando de coisas que ninguém entende. Quer dizer, a doutrina espírita não está sabendo usar esse assunto de reencarnação para explicar uma série de coisas que ocorrem com a pessoa, com o ser humano, que está aí à disposição para que eles possam entender. Porque a gente reduz a doutrina dos espíritos a uma pseudo-religião. E essa nunca foi a vocação dela. Nunca foi. Sabe por quê? Porque se amanhã os laboratórios de Harvard, as universidades do mundo, publicarem e forem à mídia dizendo: pessoal, é o seguinte, descobrimos o espírito. O espírito existe. O espírito existe. Nós descobrimos que ele vai e volta, ele muda de corpo a cada morte. O que que vai acontecer? Vai deixar de ser um assunto religioso. Sim. E vai ser um assunto da pauta da filosofia humana. Sim. Entendeu? Porque aí nós vamos começar a discutir. Bom, se eu vou reencarnar, então, bom, é melhor eu me consertar. É melhor começar a resolver minhas pendências. Eu não vou mais postergar o pagamento do cartão de crédito kármico. E a política? Não vou pagar a parcela mínima. Como que mudaria a política, né? Nossa senhora. Que só do cara pensar, poxa vida, eu... Ele já nem se candidataria. Ou então, com certeza, aqui no Brasil, os caras iam querer fazer uma lei que acabasse com a reencarnação, como fizeram lá atrás. Ah, sim, sim. Eu tentar acabar com a reencarnação. Passava no Supremo, passava em tudo, né? Falou, não, vamos acabar com esse negócio aí, não vai existir aqui no Brasil. Uma medida provisória. Hã? Vamos lá, Rodrigo. Vamos criar uma medida provisória para acabar com a reencarnação. Que nem fizeram com a Bíblia, né? Que nem fizeram lá o Constantino, que foi uma decisão política, né? Roma ter aceitado o cristianismo foi uma decisão política. E aí eles mudaram as leis que eles quiseram. E aqui quem a gente teve participação, né, foi a Beatriz de Paula Porto. Entrou aqui, manda bom dia, amigos. Excelente domingo. Aqui o Henrique Natal, lá de Natal, mandando bom dia. A Elida Silva manda bom dia. Amigos vivencianos, Chico Xavier é atemporal. Foi um benfeitor no passado, é no presente e também no futuro. Abraço, Elida Silva. Aqui também a Ângela Moura, de Porto Seguro, escutando a gente. A Claudinha Ribeiro manda bom dia, amigos vivencianos. A Paula Quintanilha. O Paulo Quintanilha, perdão, falou que assuntos tratados no programa de hoje, como transição planetária, contatos com extraterrestres, etc., são fascinantes. E respondendo à pergunta que a gente deixou aqui para definir Chico Xavier em uma palavra, o Henrique Natal definiu aqui luz, o Paulo Quintanilha falou imprescindível, Chico Xavier, o Aécio César mandou Chico é ponte, legal, né? A Eli falou atemporal. A Mariângela aqui, minha mãe, deixou um comentário aqui também. Bom dia aos vencianos e um bom programa. E ela fala que, respondendo a pergunta, é consolo prometido. Né? Não valeu, foi duas palavras. Ó. Tá bom. O Rogério Copo manda bom dia, vivencianos. Muito interessante a abordagem dessa faceta das obras de Chico Xavier. E aqui no WhatsApp, quem entrou aqui e está participando conosco, aqui também foi o Luiz Eduardo, enviou algumas divulgações de eventos, depois a gente comenta. O Oswaldo Barbosa manda bom dia, vivencianos. O futuro a todos intriga como a origem ainda é bastante discutida. É excelente o tema a ser trazido à exposição, é discussão consciente. Parabéns. E Milton também está aqui mandando bom dia. O Rodolfo lá do Grupo Castelã. O Antônio Sérgio mandando bom dia aqui para a gente também, o Oswaldir. E o Silvio deixou aqui também um recado. João Ramalho e Antônia. Obrigado pela participação de todos vocês. E vamos então para os nossos comerciais. Peraí, vamos dar uns recadinhos aqui também. Ela mandou um recado aqui para a gente, que assistiu a palestra do Fábio de ontem, ao lado do Rui, e adorou. Um abraço a todos do programa Vivência Espírita. Um bom dia, dona Dina, e a sua companhia foi excelente ontem na palestra do Fábio. Legal. Vamos lembrando aqui que no dia 15 nós teremos a palestra lá na AME também, sobre ufologia, ciência e espiritismo com o Ricardo Gedo. Ricardo Gedo, que é apresentador do programa Fenômeno UFO, né? Ele é da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, e será lá na AME também, rua Dr. Oscar Strauss 350, Bosques e Eucaliptos, entrada franca, responsabilidade do grupo de estudos ufológicos, 19 de maio. Não sei se o Mauro ou o Carlos ou alguém está nos ouvindo lá. Semana que vem, se quiser vir aqui dar um recadinho, né, convidar o pessoal, só vir aqui e convidar as pessoas. O Helder gostava muito dele, né? O Helder sempre participava. Tô estranhando aqui, as coisas não estão parando de funcionar, porque o Helder, quando para com a espaçonave dele aqui, Mas até caiu a mesa aqui. Não, também. Mas ontem você viu lá, né? Ontem você viu lá a internet, lá como é que tava do Juliano na apresentação. De vez em quando o slide aparecia, só algumas coisas do slide, sumia outras. Era justamente efeito físico. Ele não sabia que é o Helder. Eu não sei se o Juliano teve a oportunidade de conhecer o Helder. O Helder era o nosso extraterrestre. Aqui. Ele ficava lá no telefone também. Quando eu vim, ele já estava na nave. Já tinha partido. Ele e o Helder tem uns dois capítulos do nosso próximo livro, o livro que deve estar saindo em julho ou agosto, que tem muitas revelações do Helder. Legal, muito bacana. Né? Ele está com outro nome lá no livro, nós mudamos o nome, embora não teria problema até colocar o dele, nome, né? Já falei com a irmã dele, não teria nenhum problema, mas a gente muda assim só para não ficar muito na cara, né? Ô Jorge, nós temos que falar aqui que sexta-feira começa a 16º Encontro de Espiritismo em Jacareí, onde nós teremos lá às 19h a palestra com José Medrado. No sábado, a partir das 9h30, nós temos aí o Cleiton Prado, o Tato Save, o Paulo Henrique Figueiredo, o Manolo Quezada. E no domingo, nós temos palestra com o José Carlos de Luca, que é lá de São Paulo, às 10h, e o seminário A Face Oculta da Medicina com o Dr. Paulo Frutuoso, do Rio de Janeiro. E às 18h terá um encerramento com a orquestra, com o coral e orquestra Carlos Gomes, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. É domingo, sexta, sábado e domingo, todo lá no Centro Espírita Paulo Ortiz, em Jacareí. Lembrando também da feijoada da AME, por falar no pessoal vegetariano e vegano, teremos a feijoada lá na AME. Só come o feijão. Não, teve gente que perguntou, não vai ter feijoada, porque tem a feijoada também vegetariana, né? Ainda nós não conseguimos fazer esse negócio ainda, mas nós vamos começar a pensar nisso também, né? Para pelo menos prestigiar o pessoal que é vegano e vegetariano, porque isso nós fizemos no encontro do Chico, nós fizemos lá só para o pessoal vegano e vegetariano também. Olha, tem em mente que já são 14% da população brasileira, o que representa mais ou menos 29 milhões de pessoas. 29 milhões de pessoas pagando aí R$30 por uma feijoada vegana na Casa Espírita, resolve a treta financeira, hein? Fica a dica. Fica não, até, dá pra fazer até só pra eles, que aí o pessoal vai mesmo. Exato, vai, né? Exato. É. Quem fazia uma feijoada? Eu acho que eu gostei mais foi do hambúrguer, Rodrigo. Sinceramente, eu queria fazer uma hamburgada em qualquer dia. Será que a gente pode falar? Tem... Eu gostei, matou minha fome. Porque tem o Juliano que teve a semana passada. Tem o Juliano e o Fabiano, que é filho da Bia. Juliano que teve a semana passada aqui também, né? Eu até, tem um dos dois que tem. Um dos dois tem uma hamburgueria. Um dos dois tem uma hamburgueria. A gente podia propor pra eles fazer uma festa. Depois que eu comi esse hambúrguer, eu até virei vegetariano. Isso, naquele dia, né? Não praticante, mas. Então, mas quem fazia uma feijoada vegetariana era a mãe do Éder, que teve aqui conosco, né? Do Assunção. Ela fazia uma feijoada com carne de soja e com outro. Uns legumes lá na feijoada, que era uma delícia, viu? Isso. Vamos lembrando, então, a feijoada da AME, então, no próximo domingo, ainda tem um pouquinho de convite, mas tem poucos convites. Custa R$25, a gente tem convite ainda lá e pode comparecer lá no mas dia também. Mas em prol da... Em prol da AME mesmo, da nossa construção. Então, você não está falando que está sendo construído lá? Estamos construindo lá um outro salão lá para abrigar melhor as pessoas, né? Tem 320 metros de 300... área construída, né? Exatamente. Salão 330 metros. E isso aí ajuda a gente a manter a creche e manter e fazer esses outros empreendimentos, que é muita grana para fazer um negócio daquele. Aqui um recadinho também do Oswaldo, que deixou pra gente. Vou ter mais um bazar de sapatos novos femininos. Eu fico assim, toda vez que eu tenho que ler assim, bazar de sapatos novos femininos. Bazar de sapatos novos femininos. Não aparece nunca aqui, só bazar de sapatos novos. Só aparece bazar de sapatos novos feminino. É a mesma coisa que o outro exemplo que a gente deu, dos vegetarianos e dos outros. Porque o feminino, ele vai levar gente pra caramba lá. Então, olha só ainda. Não é bom nem que sua esposa não escute, que ela vai querer ficar aqui a semana que vem pra ir lá. Ó, dia 9 de junho, das 9 às 12 horas, depois das 14 horas. Olha só. Um par de sapato, R$20. Dois pares, R$38. Três pares, R$55. Do número 33 ao número 40. Chega lá, eu duvido quem compra. Mulher que vai comprar um só. Ela vai comprar os três. Vai. Entendeu? Porque os sapatos são bonitos pra caramba. A gente 50? Olha aqui. Porra, 50 três sapatos? É, exatamente. Então, mais uma vez, né, que faz o maior sucesso esse bazar de sapatos que eles fazem lá na Framan. Na rua Juriti 347, Vila Tatetuba. Então, mais uma vez, vocês estão convidados para a semana que vem ir lá nesse bazar de sapatos, sapatos novos, né, pessoal? Não é sapato usado, não. É sapato novo mesmo. Faz um sucesso danado com as mulheres. E eu estou fazendo uma campanha para ver se eles põem uns de homem lá, né? É, já vai ser um fracasso. Por isso que eles não fizeram até agora. Está aqui o horário. É, dia 8 de junho é das 14 às 17 horas. E no domingo, dia 9, é das 9 às 12 e das 14 às 17. Então, praticamente no domingo, que é quase o dia inteiro. Foi legal você ter falado que eu só tinha visto aqui no domingo, tinha esquecido do dia 8. Então, no dia 8 tem também, né? Aí a diretora veio aqui trazer, a diretora que é a Graça, né? Bem nos corrigiu. Hoje foi legal pra caramba que ela foi lá embaixo pra tirar o carro pro... O Juliano entrar, o Juliano deu um banho nela lá, já veio toda molhada aqui pra cima. Não sei porquê, mas o pessoal morreu de rir aqui quando ela chegou molhada. Não sei porquê, não sei porque essas maldades com ela, mas foi. Né? Isso é desejar mal pra Graça, viu? Vamos pro intervalo? Olha só. Vamos pro intervalo. E agora nós vamos colocar aqui a música do Sérgio, Cisco de Deus, do Chico. Escravo do Senhor, vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus. Excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, Chico Xavier, cisco de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal luta serve e resiste. Quem confia da felicidade, não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, Chico Xavier, do céu, cores do céu, fumos do céu. Lembrar aqui que o Aécio colocou pra gente aqui, o Aécio é lá de Sete Lagoas, e o Aécio colocou aqui: bom dia, Jorge. Só lembrar que Chico Xavier já são 519 livros psicografados por Chico, né? E os biógrafos, com os biógrafos também. Então são 519 livros, e o Aécio tá com isso na ponta da língua, porque ele acabou de fazer um livro, e o livro dele é de mensagens. Mas todas as mensagens são usadas terminologias do nome dos livros do Chico. Ah, né? Olha que então legal. Tem todos os nomes dos livros do Chico na mensagem do Aécio. Então ele tá bem inteirado do assunto. Está bem fresquinho na mente dele. Você vê, quando nós lançamos o Data Limite 2014, eram 483 livros a lista oficial de psicografados. Uhum. Quem faz esse trabalho de atualização dessa lista é a editora Vinha de Luz. Geraldinho, o pessoal, né? Do Geraldinho. Uhum. O que que acontece? Por que que essa lista cresce se o Chico já não está psicografando hoje em dia? Que é uma pergunta que o cara pode se fazer, né? Ela cresce porque são encontradas. Por exemplo, Dona Wanda Joviano, ela tinha caixas de psicografias do Chico da época que ele começa, o Emmanuel começa a psicografar no Evangelho do Lar da família Joviano, em Pedro Leopoldo. E essa caixa foi descoberta recentemente. O Geraldinho e a equipe do Vinha de Luz começaram a organizar isso e estão publicando esses livros. Então a lista cresce porque Chico já sabia que ia precisar de umas publicações novas aí no futuro, e ficou um arquivo, né? E vai saber o que não vai aparecer ainda. Uhum. Vamos para o nosso momento de Gavale? Você já colocou? Então eu estou perdidão aqui. Então nós vamos colocar aqui a mensagem A Esperança. Aí depois o Juliano comenta pra gente também. A Esperança. Há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel. E não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos,

Mas ela ainda continuou sendo, olha, o mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe. Chico Xavier mostrou isso para as pessoas. Trouxe essa consolação, demonstrando essa esperança. É imperioso que a gente lembre que a esperança não é um estado passivo do espírito humano. Tá ligado? Oi? É importante que a gente lembre que a esperança não é um estado passivo do espírito humano. A esperança é uma consequência da fé. E a fé é um estado mental proativo, um estado de decisão mental que nasce a partir do conhecimento que nós acessamos. Quando Paulo apóstolo elenca a armadura de Deus na sua carta aos Efésios, ele diz que é necessário que a gente levante o escudo da fé com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Quando a gente assiste um filme medieval e uma cidade está sendo atacada, a primeira coisa que os arqueiros que estão atacando essa cidade fazem é lançar flechas com chamas, dardos flamejantes. Por que que isso é feito? Porque a resistência convicta daquela cidade só pode ser abalada por uma coisa, pelo pânico, pelo medo. Quando as flechas, isso é estratégia de guerra, quando as flechas caem no telhado das casas e começam a incendiar a cidade dentro da fortaleza, se estabelece o caos, o pânico, o medo. O medo estabelece o pânico estabelece o caos estabelece a perda do foco mental, e a perda do foco mental leva à desorientação. Logo, nós descuidamos daquilo que é verdadeiramente importante, que era manter as defesas do portão. Uhum. E aí o exército invasor ataca. Quando Paulo diz que nós precisamos levantar o escudo da fé, a gente acaba ficando na literalidade da comparação e não entende que nós precisamos assimilar os valores vibratórios de um estado mental de convicção. Esse estado mental de convicção nasce do conhecimento, porque o medo nasce da ignorância, o medo nasce do pânico, o medo nasce da não informação, de não saber o que fazer, de não saber o que virá. Quando nós nos entregamos ao conhecimento, percebemos que o conhecimento gera movimento e transformação. O conhecimento nos reforça um estado de convicção mental. Esse estado de convicção mental nos faz apagar toda a tentativa de nos fazer medrosos. E aí nasce a esperança. Portanto, a esperança não é um estado passivo. Não é uma pessoa que aceita as barbáries, não é uma pessoa que aceita sofrimento de graça, não é uma pessoa que aceita, não. Não há aceitação, porque sofrimento é uma coisa sem sentido. Agora, quando nós encontramos o sentido desse sofrer, ele se transforma num caminho. E aí, com o estado mental de convicção, nasce a esperança. Mas nasce uma esperança que é madura, não uma esperança dogmática, religiosa, uma esperança até estúpida, ignorante, inocente, não. A esperança ela é proativa, porque a fé é um estado mental de proação. Bacana, vamos encerrando um momento, Chico, vale? Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o Juliano Posati, lá de Jundiaí, espírita, preocupado com os filmes espíritas. Inclusive, depois você pode falar quais são aqueles que eles têm no YouTube para o pessoal. Isso, a gente dá o endereço aqui, né? O Rodrigo já colocou ali também. Juliano, eu queria perguntar para você, porque esse ano o Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier será lá em Jundiaí. Você pode falar alguma coisa para a gente? Como é que está o andamento? Tudo? Tá dando trabalho para caramba. Mas vai dar certo, né? Vocês estão dando risada que vocês já passaram por isso. Mas olha, dia 20, 21 e 22 de setembro, nós vamos ter na região de Jundiaí o 12º Encontro Nacional dos Amigos Chico Xavier. Vai estar lá o Bacelli, Geraldinho, John Harley. Eu vou estar palestrando também. Muitos outros convidados, amigos nossos. Esse ano nós vamos tentar fazer um evento um pouco diferente, com palestras mais pontuais, momentos de bastante espiritualidade, de bastante serviço, né, à população, principalmente serviço espiritual. Vamos fazer um evento bonito, um evento para Chico, um evento para trazer novamente esse exemplo presente ali para a nossa região. E olha, região de Jundiaí é uma região surpreendente, viu? Você sabe que nós fizemos lá um Cine Solidário. Cine Solidário foi uma iniciativa da USE, uma Posat Filmes lá em Jundiaí. Fizemos uma exibição no MovieCon do documentário Quando Lembro de Chico. E nós fomos até a Cúria Diocesana falar conversar com o bispo da Diocese de Jundiaí para falar: olha, nós estamos trocando, as entidades assistenciais espíritas estão trocando um ingresso por 3 quilos de alimento não perecível. Você não quer que as entidades assistenciais católicas participem também? Aí a gente: olha, nós estamos com a impressão de que teve mais católico do que espírita assistindo o documentário do Chico, viu? Porque eles compareceram. Então, esse evento vai ser, esse encontro Chico Xavier vai ser diferente lá em Jundiaí. Não, mas a gente... O Jerônimo que falava, né? Que, puxa vida, o espiritismo vai para frente porque tem os católicos que vão no centro espírita e que depois... colabora muito na parte financeira, na parte... É interessante, né? Mas vamos deixar para lá esses assuntos aí, né? Mas é muito importante. Não, então, estaremos lá, se Deus quiser, né, em Jundiaí, para prestigiar os nossos amigos. E vai dar tudo certo, se Deus quiser, como todos. E trabalho todos não também, né? Trabalho só depois para saber, né? Só depois para ver... Vai ser cobrado ingresso? Não, o evento é gratuito, né? Entrada franca. A única coisa que nós pedimos é que, se você for montar uma caravana ou se você for comparecer aqui da região, que você entre no site chicoxavierinjundiaí.com. Chico Xavier em Jundiaí, o Rodrigo está colocando ali nas redes sociais do Vivência. Chico Xavier em Jundiaí, faça o cadastro. Aí cabe quantas pessoas esse evento? Nós temos um espaço para até 3 mil pessoas, tá? Então, estamos aí incentivando o pessoal a que venha mesmo, pode montar caravana, trazer a tia, a avó, a sogra, por que não, né? Uhum. Jesus curou a sogra de Pedro, então fica esse exemplo para você. Traga a sua sogra ao Encontro Nacional dos Amigos Chico Xavier, encarnada ou desencarnada, leve a velhinha para lá. E é interessante, comentar também, né, que é importante você ter falado que é um evento gratuito, porque as pessoas, elas não têm a noção do trabalho que dá para se fazer um evento gratuito. É muito mais fácil, muito mais cômodo fazer um evento pago. Para você fazer um evento gratuito, você precisa trabalhar antes, organizar bem, envolver as pessoas... fazer eventos para poder angariar recursos. Ou seja, não é fácil. É muito cômodo você fazer um evento pago. É isso. Com essa é a minha visão. Então, é muito importante você falar isso, né? Porque ao 12º, né? Uhum. Então, há 12 anos é um evento gratuito, ou seja, é possível ser feito. Tem dificuldades, claro, mas é só superar. E é nas dificuldades que a gente se junta para poder resolver as questões e superar os problemas também. O Rodrigo, e eu disse recentemente, escrevi uma carta ao Bacelli, Geraldo e John, eu disse que eu acredito no empreendedorismo espiritualizado, eu acredito na iniciativa privada de expressão espiritual, em empresas não com fins lucrativos, mas com meios lucrativos para fins transformadores. Isso é a nossa política na Posat Filmes. Nós estamos publicando uma carta aberta essa semana sobre essa questão. E fica o meu convite aos empresários espíritas que nos ouvem para colaborarem com isso. Porque a iniciativa privada tem um papel importantíssimo na transformação do nosso planeta e na inauguração do mundo de regeneração. Quem vai inaugurar o mundo de regeneração são empreendedores. Não é partido político, não é igreja, não é religião, não é ONG que vendeu-se para financiamentos internacionais. Esquece essa parada. A bola está com os empresários, com os empreendedores. Então, se você é um empresário espírita e você entendeu que só dar a cesta básica não basta, a gente tem que ensinar as pessoas a se transformarem, a libertarem as suas mentes para que elas sejam capazes de pescar o próprio peixe, venha patrocinar esse evento comigo. Venha aqui, entre em contato com a Posate. Nós estamos fazendo isso aí com profissionalmente, sabe? Com padrão de qualidade bacana. Porque não é que é porque é para o povo e porque é gratuito que tem que ser um evento chechelento. Uhum. Tem que ser um evento ruim. Tem que ser um evento bom. Porque você vai em igreja de crente, tem ar-condicionado. Você vai em... Você entendeu? Tem ar-condicionado, tem poltronas estacionamento, boas. Poltronas boas. E aí? E aí, quando a gente faz coisa do Espiritismo, tem que ser tudo chechelento, tudo... Pô, a gente tem que fazer as coisas bem feitas. Se a gente se unir, a gente consegue fazer. Não, e tem outra coisa que você está descobrindo, Juliana. Você foi lá falar com o bispo, teve uma surpresa. E você terá surpresa com outras pessoas que você vai convidar para ajudar, que você vai ver como essa pessoa tem liderança, como ele está disposto a ajudar. Foi o que aconteceu aqui, né Jorge? Quantas pessoas foram descobertas como uma pessoa voluntária, pessoa de boa vontade. E é isso que é importante para os espíritas. Não só para o espírita, como para toda a religião. Né? Encontrar aquelas pessoas de boa vontade que tenha comprometimento. Porque então, isso é isso que falta, inclusive, para os espíritas se comprometerem com a doutrina. Né? Com certeza, com propósitos maiores. Só comentar uma coisa, Jorge, antes, que tem uma pergunta pendente aqui que está desde o começo, que eu não tinha visto, que era do Aécio. Ele colocou aqui, perguntando para o Juliano, realmente Chico Xavier é o homem do futuro. Agora, o que necessita para que todo cristão consiga essa conquista, considerando que todos nós já temos acesso a todos os trâmites desse conhecimento? Fé e razão seriam as alavancas necessárias para esse impulso? O Aécio, na minha opinião, fé e razão é um termo muito abstrato que não traduz ação. Eu acho que o que está faltando para nós é empreendedorismo. Empreender significa decidir-se a realizar. Isso que significa empreender, decidir e realizar. Nós precisamos decidir realizar um mundo de regeneração. Quando nós nos decidimos a realizar, nós vamos fazer esse negócio acontecer. Quando tem vontade de fazer, não tem... Olha, existe uma psicografia em A Gênese do Espírito de François Aragó, que fala dos tempos de transição, atendendo às leis maiores de ritmo, de fluxo e de ciclos. E ele diz assim, quando se vos diz que é chegado o tempo da Terra se elevar na hierarquia dos planetas, nada de místico vejais nessas palavras. Apenas a execução de mais uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda má vontade humana. Isso é empreendedorismo. Empreendedorismo é uma decisão de ir contra a má vontade humana, a desesperança humana, ou seja, uma atitude proativa de fé. Isso é empreendedorismo, atitude proativa de fé. É mais do que fé e razão. Você entende? Alimenta esperança. Eu gosto da palavra empreendedorismo, eu acho que é isso que falta para a gente fazer acontecer. Mas tem que ter coragem. Mas a... Ah, Nossa Senhora! minha Nossa Senhora! A nossa cidade é considerada uma das melhores em empreendedorismo, São José dos Campos, né? Pela sua tecnologia bastante avançada, pelos seus empreendedores, que nós temos muitas pessoas empreendedoras aqui na cidade. Né? É uma cidade que, de uma hora para outra, saltou aí para mais de 700... Ô Rui, vai dar briga porque Jundiaí também é. É? É a vai região metropolitana da Grande Jundiaí também tem essa expressão empreendedora. Eu queria dizer porque ouvi várias vezes no bastidores aqui falando que eu sou de Jundiaí, isso aí porque é uma noção equivocada, né? Eu nasci na região metropolitana da Grande Jundiaí, da qual São Paulo faz parte ali. São Paulo fica um bairro periférico sul e Campinas um bairro periférico a norte. Você viu como nós estávamos cheios de espírita modesto? Você viu o Monte Oliva, o Hélio? Ontem, quem foi que que estava falando lá, o próprio Fábio, Fábio. Não, é o, aqui São José pertence à Grande Jacareí, até o Fábio já... não. E, essa é bem a modéstia. É que esse pessoal precisa aparecer de algum jeito, né? Aqui Jundiaí já está envolvendo São Paulo. São Paulo já faz parte da Grande Jundiaí. Né? É periférico, mas a gente aceita ainda. Não, antigamente tinha estrada de ferro Santos a Jundiaí. Santos a Jundiaí, exatamente. Não, não tinha São Paulo, era Santos a Jundiaí. E era de primeira. Era de primeira. Era tudo de primeira lá na... Eu sou teu avô e pai da ferrovia, você imagina. Não, e até... A Alessandra estava comentando comigo que ela foi lá em Paraná, Piacaba, que é uma cidade londrina. Uhum. Tem tudo de Londres em Paraná, Piacaba, que fica lá no, na serra lá do mar. Então ela estava me falando, você sabe que eu, quando ia para Santos, eu descia de trem, tinha catraca. Então um vagão descia e o outro subia para fazer a... Uhum. Isso é coisa de inglês, quer dizer, coisa super bacana, bonita. E as pessoas, ela falou, eu não sabia disso. Pessoal, precisamos acabar o programa. É, tá olha lá, puxa. Né? Olha só, vamos falar sorteio? Aqui. Sorteios? Tem sorteio, tem aniversário. O sorteio não chegou aqui na minha mão, já mandou aqui, Rodrigo? Tá chegando. Mas já vou falar dos aniversariantes então, né? Aniversariantes, olha só. Vamos ver aqui. Quem faz aniversário dia 4, Rui? É Dona Odete Orbolato. Dona Odete faz aniversário, né? Tô com saudade dela, preciso visitar ela que ela tá doentinha, né? É, um grande abraço pra Dona Odete, pra todos. Dia 4 também, o Fernando Carmona, lá do Paulo de Tarso, faz aniversário. E também, no dia 4, na terça-feira, é a Aide. Lá da Colmeia, Rui. E aqui tá com, o pessoal tá convidando os amigos a comparecer na Colmeia às 16 horas, né? É, o pessoal lá da Fábrica do Bem, né? Vai ter festa lá. É, que entendeu? A Vera Paródia, tem a vai Bárbara. Ter, vai ter festa lá. Então, quem gosta de comer bolo, essas coisas, aparece lá na Colmeia às 16 horas, dia 4, né? Que vai ter bolo. Então, alguém aqui já declarou que vai ter bolo. Mandaram aqui dizendo que vai ter. Então, dia 4 também. Agora vamos aqui pro dia 3. Eu esqueci aqui. Dia 3, a Larissa, sobrinha do Silvio, faz aniversário. Dia 6, a Carmen Luz, do Paulo de Tarso. E dia 8, a Cristiane Andena, do Paulo de Tarso, também faz aniversário. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom na vida de vocês. Vamos agora para os nossos... sorteados. Olha só os ganhadores. Vamos lá para os kits. O que é o kit mesmo? Um kit é um DVD do Quando Lembro de Chico e um Moleskine dentro de uma sacola linda. Que legal. O Osnildo Duarte ganhou um kit, né? Não, Osnildo não, errei aqui. Pessoal, vocês mandam um negócio aqui, daqui a pouco a gente não sabe quem que é, ó. Não é você não, viu, Osnildo? Pelo amor de Deus. É aqui a Maria Luciana, Lucinda. Vocês mandaram todos os nomes das pessoas, aí tá arriscadinho na frente o nome do kit. Devia ter mandado só o nome pra mim, eu já sou velho já, pessoal. É, não, mas confunde, ó, eu tô achando o nome de todo mundo aqui. Ó, quem ganhou o kit? A Maria Lucinda ganhou um kit. E o outro kit, quem ganhou foi o João Batista. Eu já ia falar que era o nome da Regina que tava aqui, ó. É o João Batista. Então, o kit, a Maria Lucinda e o João Batista, certo? E o CD do Momento Espírita, a Thalita, que participou pelo WhatsApp. Tudo bem? Então, ganhadores. Maria Lucinda, para ficar bem claro, o kit. João Batista, o kit. E a Thalita, pelo WhatsApp. Esse pessoal que mexe com computador, essas coisas, eles fazem essas confusão toda na cabeça da gente, entendeu? Esse pessoal que mexe com essas coisas. E só na cabeça deles que tem o que tá certo, né? Na cabeça dos outros, eles não imaginam na cabeça dos outros. Não, eles mandam essas confusão. Pressupõe que todo mundo Que todo mundo sabe o que é podcast, tá? O que é não sei o que mais lá. Não sei o que mais lá, essas coisas aí que eu nem lembro o nome. O cara sabe TB tudo. Também, né? Uhum. Todas coloquei em bold aí, ele não viu, pô? Então, destaquei em bold aí, pô. Aí. Tá vendo? Eles só tomam um chá de bold quando estão ruim do fígado. De bold. É. Essas confusão toda aí. Olha, pessoal, tchau pra vocês. Que o seu Zé ganhou ontem, né, Inácio? Que joia. Ganhou de 3-2, né? Que legal. Então, a Águia ganhou ontem de 3-2, né? Bom, eu tenho que agradecer aqui a presença. Ah, quem é aniversário do Carmo também? Hoje é aniversário do Carmo, nosso comentarista, o Carmo, aqui da Piratininga, é o responsável pelo programa de esportes e também o comentarista do diário lá da TV Bandeirantes, lá do programa de esportes. Grande abraço pro Carmo. Então nós queremos agradecer a Derli, ao Beto, ao Silvio, à Graça, ao Inácio, pela presença e pelo trabalho maravilhoso que fazem. E vamos convidar a Derli depois para fazer a prece de encerramento, viu, Jorge? Rodrigo? Quero agradecer a participação aí de todos os ouvintes, só inverter a câmera aqui. Obrigado por você que assistiu a gente aqui pelo YouTube Live e também está escutando a gente pela rádio online Vivência Espírita. Obrigado pela participação. Quem entrou aqui também respondeu a pergunta lá em uma palavra. Foi a Antônia que falou disciplina, o João Ramalho falou altruísta, a Bia falou Chico é sabedoria, olha que legal, a Graça falou humildade, a Rosilma caridade, o Ed Moreno entrou aqui também, mandou um bom dia para todos, nosso querido Ed Moreno que está lançando um CD também, então a gente tem que trazer ele aqui também para participar do programa. A Beatriz aqui colocou, dia 31, minha prima e irmã Elizabeth faz aniversário, dia 31 também, legal. Comentando. E aqui no YouTube, agradecendo, infelizmente a gente não vai ter tempo de ler todas as mensagens de vocês, mas agradecendo o Fernando Petit, que entrou aqui e deixou uma mensagem, o Rogério Copo, a Alessandra Martins, a Graziela Sanches, a Valdeci Braulio deixou aqui também, a Fanny, a Cleia Globo lá de Uberaba, nossa ouvinte assídua, obrigado por ter deixado as mensagens aqui pra gente, felizmente a gente não teve tempo de ler, mas continue com a gente até o próximo programa, às 8 horas da manhã. Então, Derli, se puder fazer a prece de final pra gente, ou o Jorge já não, falou, não? Não, é o Juliano que vai falar. O Juliano encerrar também, dar tá os últimos com a palavra aqui. Olha, agradecer vocês, amigos, mais uma vez pelo convite. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Se você não foi um dos sorteados aí para o kit, nós preparamos um prêmio de consolação, que não é de consolação, é um prêmio consolador, na verdade, né? Nós temos uma iniciativa que é uma escola livre de filosofia e espiritualidade chamada Círculo. E para todos vocês que são ouvintes aqui do programa Vivência Espírita, nós planejamos aí uma surpresa. Nós estamos de presente oferecendo para vocês 15 dias de experiência na nossa plataforma de ensino à distância. Então é só entrar círculo.site/SJC São José dos Campos. círculo.site/SJC Faz o seu cadastro. Nós estamos dando esse presente para você que é ouvinte da Rádio Vivência Espírita. Se você se identifica com esse nosso jeitão meio despachado de falar as coisas, de pensar, acho que você vai gostar de conhecer esse nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e nos vemos em Jundiaí, em setembro. Legal. Anotou aí, né, Rodrigo? Pra você falar, você colocar aí no site. Aí, pessoal, Rodrigão, né? círculo.site/SJC Legal. Então nós vamos passando agradecendo imensamente o Juliano por mais essa vez, e se Deus quiser ele virá outras, mas daqui uns dias a gente se encontra lá em Jundiaí. Lá com os amigos. Juazeiro é minha terra, na Bahia. Minha terra lá na Bahia, Juazeiro. Eu ainda quero fazer um encontro com os amigos do Chico lá em Juazeiro. Né? Mas é em Jundiaí. A grande Jundiaí. Estaremos lá, se Deus quiser. Agora quem vai fazer a prece de encerramento pra gente, né? Queridos amigos, vamos nesse instante manter ainda essa tranquilidade no coração. Agradecer a essa equipe maravilhosa do programa, agradecer ao Juliano, que sempre nos traz mais conhecimento, aprendizado. E vamos, com os pensamentos elevados, manter a sintonia na frequência do bem, na frequência que este programa sempre nos traz todos os domingos, que é amor, paz, alegria, conhecimento, que possamos manter tudo isso durante toda a semana, para que possamos estar juntos novamente no próximo domingo. Uma abençoada semana a todos. Assim seja, graças a Deus. Disciplina sem rigidez, paciência com compreensão, alegria com humildade, ser simples com educação, fé sem nenhum fanatismo, trabalho e dedicação. Desconhecia a maldade, usava sempre o perdão. Desconhecia a maldade, usava sempre o perdão. Sorriso presente no rosto, palavra que não feria. Amando a Deus Criador, seguindo sempre a Jesus. Hoje lembro com saudade de um homem chamado Amor. Chico Xavier, que muitas lições nos passou. Ele é o Chico Xavier, que muitas lições nos passou. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!